307, pronto para cópia. Pesado com fins, via Pesulo 16, nível de voo 360, saída da El Leda, após Leda direto bridge, onde interceptero via após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decoda pista 10 com primeira curva direita, transponder 5166 e o controle Salvador 120 decimal 8. 360 aprovado para confins, Pesulo 16, da El Leda, Leda voa bridge, interceptero via. Pistão no zero, curva pela direita, 166, transporte 208, TAM 9507. TAM 9507, apenas coteje o nível e o transponder novamente, por gentileza. O nível 360 e o transponder 5166. Correto, em ponto, TAM 9507. Chamará. Gol no 86, no solo 0503, vai livrar sua direita, pode ter táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 05, gol no 86. Para a direita, via Alfa, Juliette, portão 05, gol 18 no meio. para pushback Sarmenta 9507. Os dados são táxi, estão 9507. Voltaram para o táxi, só que manda aqui em remoto 13. Ciente, 9507. Salvador, 3520, boa noite, prossigo. Confirma a autorização na frequência. Afirmo, a informação é Golf, ajuste no 09, um minutinho para cópia, tá 3520. Horas, Campinas, trazado táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, pista no zero, reporte pronto, ajuste no zero, no 9, então 9507. 1019, pátio Índia Alfa, ponto de espera no meio da 10 para Carapão, confirmando o PLB 169, 169. Gente, 169, copiado 9507. 3520, pronto para cópia? Prezado Salvador, Aracaju, nível de voo 190, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Decola pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5171 e o controle Salvador 120, decimal 8. 190, Puca, Jamo, decola 10 sobre a esquerda. 171, transponder, 580, por favor. Apenas confirmando a saída Puca e Jamo direto, ok? Puca e Jamo direto. Puca e Jamo direto, tá 3520. Correto, Jamo pronto, tá 3520. Tá 3520. Confirmando a saída pronta? Positivo. A gente vai aguardar apenas a passagem do Airbus da companhia Sua Cauda, após ter livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, Champer Taxi, tá 3520. Coordenação com a equipe de sol, aguardando a passagem dela na área da nossa cauda, está autorizado o estacionamento, confirma? Afirmo, após a passagem do tráfego da companhia, em coordenação com a equipe de sol, Champer Taxi, 3520. 3520. Na 3399, informação Golf, ajuste 1019, um minutinho para a cópia. Da Eulia da Bridge. Da da Bridge. Da 9507. Da 9507, autorizada ali, decolar pista 10, vento 320 graus com 2 nós. Autorizada ali, decolar da 10, da 9507. Tá 3399, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 3399. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda direto Bridge, onde interceptou via após autorizado conforme a rota. Decoda pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5401 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, saída da El Leda Bridge, pega pelo Zulu 165401208, no 3399. Coragem, pronto, tá 3399. Vou reportar para o 3399. 9507, decolado de 23, controle 120 decimal 8, com voo. 208, com feriado. Controle Salvador, TAM 9507, bom dia. 9507, bom dia, contato radar, suba 360. Contato seguinte, 360, pode voar direto da EL? Autorizado. Autorizado da EL. Salvador, TAM 320 para o táxi, 148, a bordo com 2 horas e 40, alterna retinho. Pesar táxi, sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera é porte pronto, ajuste no 0 no 9, TAM 3520. Índia Alfa, se porta na pronta, TAM 320. TAM 3520, autorizado aliás, decolar pista 1-0, o vento variável com 2 nós. Autorizado aliás, decolar TAM 3520. Houston 9507, chame Centro Recife 251. Confirmando Recife 251 para o Houston 9507. Afirmativo. Obrigado. Bom dia novamente, Stan 3520, na Pucá, Jamo. 3520, suba 190, vigilância. 90, vigilância, Stan 3520. Salvador, bom dia, Gol 1897, tem informação Golf, atração de tráfego Guarulhos, pronto, cópia. Gol 1817, autorizado Salvador Guarulhos, via Upsilon 16, nível de voo 360, saída da El Leda, após Leda direto Bridge, onde Deceptero via, após utilizado conforme a rota. Decola pista 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5176 e o controle Salvador 1-20.8.